Capítulo 18. Eu sou a mulher que nunca morreu. Conan via os companheiros mascarados com interesse crescente. Um deles era Tutomes, ou no mínimo haveria um encontro com o sacerdote tão procurado. Ele soube qual era o destino do bando quando, além das palmeiras, viu o contorno de um templo triangular suntuoso. Passaram pela zona de cabanas escuras, atravessando o arvoredo. Atrás delas, as torres negras de Kemi apontavam para as estrelas, espelhadas nas águas da baía, e logo à frente, o deserto alongava-se na noite fria. Em algum lugar, um solitário chacal ganiu. Como o passo rápido das sandálias não produzia ruídos na areia, Conan pensou que eles poderiam ser fantasmas movendo-se em direção àquela pirâmide colossal erguida no deserto. Também não havia barulho algum por toda aquela terra adormecida. O coração de Conan bateu acelerado quando se aproximou da sombria cunha negra apontada para o infinito e sua ânsia de encarar Tutomes aumentou. Esse encontro não estava dissociado do medo do desconhecido, pois nenhum homem entraria sem apreensão naquela construção lúgubre. Era um verdadeiro símbolo de horror para as nações do norte. Lendas diziam que não fora construída pelos estígios e que estava na terra desde o primórdio, muito antes da chegada do povo de pele escura à terra do grande rio. Na base retangular da pirâmide vislumbrou uma passagem com leões de pedra com cabeças de mulher em ambos os lados, pesadelos crípticos e inescrutáveis, cristalizados em rocha. O líder do bando foi até a passagem, na qual Conan viu uma figura sombria. O líder parou por um instante ao lado dela e desapareceu no interior negro, seguido pelos demais. Conforme cada mascarado passava pelo sorumbático portal, era inspecionado pelo misterioso guardião que exigia uma espécie de senha, alguma palavra ou gesto que Conan não conseguia perceber. O cimério propositadamente ficou para trás e, inclinando-se, fingiu estar arrumando as tiras de sua sandália. Só depois que o último sacerdote entrou, endireitou-se e seguiu adiante. Com inquietação, imaginou se o vigia do templo era humano, lembrando-se de antigas fábulas que tinha ouvido. Mas suas dúvidas foram postas de lado por um facho de bronze dentro da porta, iluminando uma galeria estreita que desaparecia na escuridão, e por um homem em pé à sua frente enrolado em um manto escuro. Não havia mais ninguém à vista. Obviamente, os sacerdotes mascarados tinham descido pelo corredor. Os olhos agudos do estígio examinaram Conan minuciosamente e, com sua mão esquerda, fez um gesto curioso. Conan o imitou, porém era evidente que outro gesto era esperado. A mão direita do guardião moveu-se para baixo de seu manto com um lampejo de aço. A punhalada assassina teria penetrado o coração de um homem comum, mas ele lidava com alguém cujos músculos se equiparavam em velocidade aos de um gato selvagem. No momento em que o punhal brilhou sob a fraca luz, Conan imobilizou o adversário, retorcendo seu punho direito e esmagou sua mandíbula com um soco. A cabeça do homem bateu na parede de pedra com um ruído surdo que denunciava um crânio fraturado. Fitando-o por um instante, Conan aguçou os sentidos. O fogo jogava sombras na porta e nada se movia nas trevas, embora longe e abaixo dele agora soava a nota abafada de um gongo. O cimério abaixou-se e arrastou o corpo para trás da grande porta de bronze e desceu o corredor com cautela rumo a um destino que nem tentava adivinhar. Não tinha ido longe quando parou perplexo, porque o corredor se abria em duas direções. Sem saber por onde a fila havia seguido, escolheu ao acaso o lado esquerdo. O chão inclinava-se ligeiramente, desgastado por muitos pés que visitaram o lugar durante várias gerações. Aqui e ali um fogaréu lançava uma luz fraca e pungente. Conan perguntou-se sobre qual o propósito daquelas pirâmides colossais e em que época esquecida tinham sido construídas. Aquela era uma terra muito, muito antiga. Nenhum homem sabia quantas eras os templos negros de Estígia tinham visto passar. Ocasionalmente, estreitos arcos abriam passagens laterais, mas ele se manteve no corredor principal, embora uma convicção de que estava no caminho errado começasse a assaltá-lo, porque já deveria ter alcançado os sacerdotes. Foi ficando nervoso com a sensação de que não estava sozinho. Mais de uma vez sentiu-se observado por olhos ocultos. Fez uma pausa decidido a retornar para o corredor onde encontrara a bifurcação. Virou-se abruptamente com o punhal erguido, cada nervo formigando, e viu uma garota na boca do túnel menor. Sua pele de marfim indicava que descendia de alguma antiga família nobre da Estígia. Era alta, de formas voluptuosas e cabelos negros, onde reluzia um rubi. Exceto pelas suas sandálias de veludo e um largo cinturão incrustado com joias, estava nua. — O que faz aqui? — ela inquiriu. Responder significaria entregar sua verdadeira origem. Conan permaneceu quieto e alerta. Seu olhar vasculhou as sombras atrás dela e não encontrou nada. Mas poderia haver hordas de guerreiros ao alcance do chamado da moça, que avançou em sua direção, aparentemente sem apreensão ou suspeita. — Você não é um sacerdote — ela disse. — É um guerreiro. Mesmo com essa máscara, isto é óbvio. Há tanta diferença entre você e um sacerdote quanto há entre um homem e uma mulher. — Por Seth! — exclamou com seus olhos fulminantes. — Não acredito que você seja sequer estígio. Com um movimento rápido, as mãos do Cimério fecharam-se em torno da garganta dela levemente como um carinho. — Nem mais um pio — Conan avisou. Sua pele macia era gelada como mármore, contudo não havia medo em seus maravilhosos olhos escuros. — Não tema — ela respondeu calmamente. — Não vou traí-lo. Mas é louco de vir aqui, um estrangeiro no templo proibido de Seth? — Procuro o sacerdote Tutomes — ele respondeu. — Ele está neste templo? — Por que você o procura? — ela se esquivou. — Ele roubou algo que é meu. — Irei levá-lo até ele. Ela aceitou tão prontamente que despertou mais suspeitas em Conan. — Não brinque comigo, garota — grunhiu. — Não o faço. Não tenho amor por Tutomes. Conan hesitou, mas reconheceu que tanto ele quanto ela estavam à mercê um do outro. — Ande ao meu lado — ordenou, tirando a mão da garganta da mulher para segurá-la pelo punho. — Mas caminhe com cuidado. Se fizer um movimento... Sempre descendo, foi conduzido por uma galeria oblíqua até não haver mais fogaréu algum. Conan tateou o caminho nas trevas atrás da mulher que, ao virar a cabeça, assustou-o com seus olhos brilhando como fogo dourado na escuridão. Dúvidas e suspeitas monstruosas assombraram-no, mas a seguiu através de um labirinto de corredores negros que atordoaram seu primitivo senso de direção. Mentalmente proferiu imprecações por ser levado como um tolo para dentro da misteriosa abadia negra, mas era tarde demais para voltar. Novamente pressentiu perigo e movimento nas trevas que o cercavam. A menos que seus ouvidos o enganassem, captou um fraco ruído de algo deslizando, que cessou e recuou após um comando murmurado pela garota. Afinal, ela entrou em uma câmara iluminada por 7 candelabros com longas ramificações nos quais queimavam velas negras. O Cimério sabia que estavam bem abaixo da terra. O espaço era quadrado com paredes e teto feitos de mármore negro polido e mobiliado à maneira dos antigos estígios. Havia um sofá de ébano coberto com veludo escuro e em um estrado de pedra preta jazia um sarcófago de múmia. Em expectativa, Conan aguardou o próximo passo, mas a garota demonstrou que não seguiria além. Estirando-se no sofá com maleabilidade felina, ela cruzou os dedos das duas mãos atrás da cabeça e ficou observando o estrangeiro. — Bem? — ele exigiu impaciente. — O que está fazendo? Onde está Tutomes? — Não há pressa — ela respondeu preguiçosamente, piscando os longos cílios. — O que é uma hora, um dia, um ano ou um século para este assunto? Remova sua máscara. Deixe-me ver seu rosto. Transtornado, Conan arrancou a cobertura de sua cabeça e a garota acenou como se aprovasse, enquanto esquadrinhava o rosto coberto de cicatrizes e seus olhos azuis. — Há força em você, uma grande força. Você poderia estrangular um boi. Ele se moveu inquieto, suas suspeitas crescendo. Com a mão na arma, espiou os arcos funestos que davam para a câmara. — Se você me trouxe para uma armadilha, não viverá para gozar de sua artimanha. Vai sair desse sofá e fazer conforme prometeu, ou eu terei que... Conan emudeceu diante do sarcófago da múmia ao examinar as feições esculpidas em marfim com a deslumbrante vivacidade de uma arte esquecida. Em choque, percebeu que havia uma familiaridade inquietante na máscara esculpida, uma semelhança desconcertante entre a imagem e a face da garota refestelada no sofá. Ela poderia ter servido como modelo, entretanto Conan sabia que a escultura era de muitos séculos atrás. Para decifrar os hieróglifos rabiscados na tampa laqueada, ele puxou da memória ensinamentos e comentários, aprendidos aqui e ali como incidentes de uma vida de aventuras, soletrou e disse em voz alta: Akivasha! Você escutou falar da princesa Akivasha? Perguntou a garota ainda deitada. Quem nunca ouviu? Ele rosnou. O nome da bela, maléfica e antiga princesa ainda corre o mundo através de canções e lendas, apesar de 10 mil anos terem encerrado seu ciclo, desde que a filha de Tutamon se revelou em banquetes púrpuras em meio aos salões negros da antiga Luxor. O único pecado dela foi amar demais a vida e todos os seus significados, disse a Estígia. Por isso cortejou a morte. Não podia suportar a ideia de envelhecer, ficar desgastada, murcha e morrer, enfim, como findam as feias. Ela saudou a escuridão como um amante, e seu presente foi a vida, não aquela que é conhecida por um simples mortal que pode envelhecer e desvanecer. Ela foi para as sombras para enganar o tempo e a morte. O olhar de Conan tornou-se uma ranhura em chamas. Arrancou a tampa do sarcófago completamente vazio e sentiu o sangue congelar nas veias ao ouvir a risada da garota atrás de si. Voltou-se para ela com os pelos da nuca eriçados. — Você é a Akivasha! — rangeu os dentes. Ela gargalhou, jogou para trás seus cabelos brilhantes e abriu os braços sensualmente. — Eu sou a Akivasha, a mulher que nunca morreu, que nunca envelheceu, que os tolos dizem ter sido levada da terra pelos deuses em pleno florescer de sua juventude e beleza para reinar eterna em algum lugar celestial. Não é nas sombras que os mortais encontram a imortalidade. 10 mil anos atrás morri para viver para sempre. Dê-me seus lábios, homem forte. Na ponta dos pés levantou-se e saltou agilmente arremessando os braços para enlaçar o pescoço do gigante. Olhando o carrancudo para suas belas feições, ele experimentou uma fascinação de temor e medo. — Ame-me! Ela sussurrou, cabeça atirada para trás, olhos fechados e lábios separados. — Dê-me seu sangue para eternizar minha juventude e perpetuar minha vida. Farei de você imortal também. Ensinarei a sabedoria de todas as épocas, todos os segredos que duraram pela eternidade na escuridão além deste templo negro. Farei de você o rei de uma horda assombrosa que se revela entre as tumbas quando a noite vela o deserto e morcegos voam em direção à lua. Estou cansada de sacerdotes, magos e meninas capturadas na flor da idade e arrastadas aos gritos através dos mortíferos portais. Desejo um homem. Ame-me, bárbaro! Ela pressionou a cabeça contra o peito de Conan, que sentiu uma aflição aguda na base do pescoço. Com uma praga, afastou-a com forte empurrão e a atirou sobre o sofá. Vampira amaldiçoada! Sangue escorria de uma pequenina ferida em sua garganta. Ela ficou em pé sobre o sofá como uma serpente pronta para atacar e o inferno queimando em seus olhos arregalados. Repuxou os lábios, revelando dentes brancos pontiagudos. — Tolo! — ela gritou. — Acha que pode escapar de mim? Você viverá e morrerá nas trevas! Eu o trouxe para o subterrâneo do templo! Sozinho, nunca mais encontrará a direção para voltar! Jamais poderá abrir caminho através daqueles que guardam os túneis. Se não fosse por minha proteção, os filhos de Set já o teriam engolido há muito tempo. Tolo, ainda beberei seu sangue! Afaste-se de mim ou vou cortá-la em pedaços! Ele bradou com a pele arrepiada de repulsa. Você pode ser imortal, mas ainda assim a desmembrarei. Ao recuar para perto do arco pelo qual havia entrado, a luz desapareceu. Todas as velas foram apagadas de uma só vez, embora ele não soubesse como, pois Akivasha não as tocara, e zombeteiramente a risada da vampira irrompeu nas trevas como as violas do inferno. Conan suava enquanto arrastava as mãos pela parede, quase em pânico. Seus dedos encontraram um vão e ele passou pela abertura. Não sabia se aquele era o arco pelo qual havia entrado, mas também não importava. Seu único pensamento era sair da câmara assombrada que tinha sido o lar daquela linda e hedionda morta-viva por tantos séculos. O pesadelo prosseguiu durante sua caminhada por túneis escuros. Escutou resvalos, deslizamentos fracos e uma vez mais o eco da gargalhada infernal que testemunhara na câmara de Akivasha. Com sua lâmina, ele golpeava ferozmente sons e movimentos que ouvia ou imaginava, chegando a cortar alguma tênue substância não identificada. Tinha a impressão de ser alvo de uma brincadeira, atraído para a noite derradeira antes de ser levado por garras e presas demoníacas. E movido pelo medo, recordou sua nauseante e repulsiva descoberta. A lenda de Akivasha era muito antiga, uma história de beleza e idealismo sobre a juventude eterna. Para sonhadores, poetas e amantes, ela não era apenas a princesa má das lendas estígias, mas o símbolo da eterna juventude brilhando para sempre em algum reino distante dos deuses. Porém, a realidade era horripilante, uma perversão nauseabunda sobre a perpetuação da vida eterna. Sentia até repulsão física por aquele sonho despedaçado da idolatria do homem, seu ouro brilhante provando ser apenas lodo e sujeira cósmica. Afogou-se em uma onda de futilidade, um medo de serem falsos todos os sonhos e idolatrias dos homens. Uma certeza cortou seus pensamentos e agora ele sabia que seus ouvidos não estavam lhe pregando peças. Estava sendo seguido cada vez mais de perto. No breu ressoavam evasões e deslizamentos que não podiam ser de pés humanos. Não, nem de qualquer animal normal. O submundo tinha suas formas de vida bestial, talvez. Conan voltou-se para encará-las, mas os sons sossegaram e ele viu no fundo do corredor um lampejo de luz.